Vamos começar do zero de novo. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Deixa no escuro, deixa no escuro. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é o quê? Batidinha. Hoje é só oi. Os movies. Já. Os movies. Fica com Deus. E de vez em quando vou à noite. Um, dois, três. Estamos no carnaval, temos que estocar. E sentimento seu zero. Te amo e só quero. Ai. Ui. Tu gosta? E o quê? E volta a ser como era antes. Que eu beijo. Que eu beijo. E volta a ser como era antes. Que eu beijo. Da Marambaia, joga a mãozinha pra cima aí. Só quem é morador da Marambaia, bota a mãozinha pra cima aí. Quem tava curtindo o bloco dos lisos, bota a mãozinha pra cima. E eu quero ver. Então faz barulho aí. Mais alto. Faz barulho. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Joga, joga, joga, joga. Vai. O grave bateu, aperta no chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Começamos, F10! Vem pra vibe do cobiçado. Vibe do cobiçado. Oh, vai no chão, vai no chão. Joga esse rabetão. Vai no chão, vai no chão. Vai, vai, vai. Alô, meu prefeito Mário Ricardo. Deus abençoe. Olha minha vice, é o senhor de Rama. Peraí. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí. Isso. Só os solteiros, né? Agora quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Bota o escudo do Paysandu aqui no telão. Bota o escudo do Paysandu aqui no telão. Querido Paysandu, mantém a mãozinha em cima. Querido Paysandu, mantém a mãozinha em cima. Isso. Isso. Quem bota fé com o Paysandu vai ser campeão paraense esse ano. Bota a mãozinha pra cima aí. Aê, aê. Assim, assim, ó. Joga pra cima, galera do papão. Joga pra cima, galera do papão. Balance, balance, balance, balance. Agora eu quero ver, cadê a galera do clube do Remo? Joga a mãozinha pra cima aí. Galera, bota o escudo do leão no telão aí. E bota do leão e joga pra cima, galera do leão. Balance, balance, balance, balance, balance, balance. Bora botar o bagulho doido aqui no aré. Quem tem um amigo viado, dá-lhe um grito. O mulherão da porra que você respeita. É mulherão. Na sotinha, tá pra onda. Poderosa, tigrosa. Sabe o que quer? Ninguém segura essa metralhadora de mulher. Quem tem uma amiga safada, dá-lhe um grito. Aê. Deixa ela passar maravilhosa. Abaixa aí, bebê. Abaixa que é dinheiro. Abaixa que é tiro. Abaixa. Abaixa pra mim, abaixa, abaixa. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa, abaixa, abaixa, abaixa. E deixa ela passar maravilhosa. O quê? Abaixa que é tiro. Ei, abaixa que é tiro. E vai doidando. Abaixa que é tiro. DJ Felipe. O cobiçado do Pará. Quem já tá louco de cachaça, faz barulho. Quem tá louco, faz barulho. Voltar pra casa hoje, bota a mão pra cima. Quem vai chegar em casa às 5 horas da manhã, bota a mão pra cima. Quem vai trabalhar amanhã ressacado, bota a mãozinha pra cima aí. É? Quem vai acordar amanhã meio-dia também pode botar a mãozinha pra cima. Quem tá de folga amanhã, bota a mãozinha pra cima também. Bota, bota. Quem sabe canta comigo? Ah, ah, oh, oh, oh. hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não vou na minha casa não, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha. Vou baixar o som. Hoje eu vou virar uma caçuzão. Oi, o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar pra minha casa não. O Gabrielzinho tá aqui comigo. Vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar. O Gabrielzinho, os malacos, não, pra aqui comigo, não, os mano mil grau do morro, não. Hoje eu vou virar o bagaço, som. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender. Sabe por quê? Sabe por quê? Joga a mão e diz: do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada. Cadê o negão? Cadê o negão? Cadê o negão? Nada, eu apareço na balada. Ui! Ui! Apareço na balada. Uma cachorrada. Uma cachorrada. É tem gravações, Júlio CD. Vai. Mas esse é o problema e eu vou ter que te contar. Esse é o problema e eu vou ter que te contar. Eu não quero me curar. Eu não quero me curar. Sabe por quê? Sabe? Joga a mão e se joga, me... joga! E ela me chamou e falou que gostou. O quê? Eu falei, calma, amor, espera, por favor, e deixa eu ver. Calma, amor. E ela sentou e gostou. Bora, Fagrinha. Sentou e gostou. Sentou e gostou. Te vem aqui fazer amor. E ela sentou e gostou. Vai na mão, Elias, maluco! Devagar no chão. Tá aqui com a gente, os fura! Os fura do croco do barreiro! E a primeira pra Cristo se bochada, valeu! E que gol e gostou! Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem só bifumar. Joga pra cima agora! Mente milionária de um corpo de um... Wallace dos Fantasminhas. E a primeira sua dama Jaque, já aqui com a gente também. Pego de jeito, mano. Valeu, Wallace, alô, Jaque! Bota a mãozinha na cabeça. Quando a vontade bater, vou chamar. O aniversário da Lana hoje, viu, Jaque? Daqui a pouco ela vai com o Décio lá pro Caribe. Nesse lago, e aí? Gostosa assim que tu gosta. Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer aquele jeito. Grava, grava, grava, grava, grava, bora, Pato! E meu parceiro Rafinha, do Parque Vini, tá aqui comigo, fala, Rafinha! Olha o Gui, rapaz! Minha produção! No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha, apaga a luz e toma. E toma. Apaga a luz e toma. Fora meu parceiro e o Cínio! Apaga a luz e toma. Dos caras de pau. Olha, cobiçado, deixa eu mandar um grande abraço e desejar feliz aniversário pra gatíssima Alana. Ela que dá no beijo hoje. Aí, Alana, parabéns a você. Que papai do céu te dê muitos e muitos anos de vida. A mulher, saúde você já tem de sobra, viu, minha filha? Beijão no coração pra você, Alana. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Nossa. Saúde você tem de sobra. Meu Deus. Mano. É assim, camisa 10, a novinha do baile se tornou. Chegou um beijão. LS tá tocando, comandando ponta a ponta. Travei. E tá solteiro. Travei sem querer. Eu quero ver. Travei sem querer. Toma, apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Faz o L. Prepara pra pular do 3. Prepara pra decolar. Do escurinho você se solta, no claro tá com vergonha. Apaga a luz. Pode... O nosso amigo Dani, MR presente, tá comigo. Alô, Dani. Olha o Gui Coelho, rapaz, tá de volta, moleque. Wallace Fantasminha, você é Jaque, tá comigo. Bora, bora, bora. Bora endoidar, bora endoidar. DJ Felipe, bora. Pissado. Manda que hoje eu tô. Vai começar o combate. Quem tá feliz da vida, bota a mãozinha pra cima. Vai começar o combate. Vai começar no areia. Bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Filha do Paixão, bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima. Vai começar. Vai começar o combate. Se prepara, fia. Everybody's going to the party. Have a real good time. E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up the sun. Bora, cobiçado! O do Dedé é rudinho, vai. Quem sabe canta, vai. Nós com os alemão vamos. Quem é corintiano, põe a mãozinha pra cima. Porque do Dedé. Quem é flamenguista, deixa a mãozinha pro alto. Aqui não tem mole. Quem vai curtir esse carnaval solteiro, põe a mãozinha pra cima. No morro até. Quem não vai meter chifre nesse carnaval, põe pra cima. Se tu se viu, né? E quem é sincero, assim como F10 e cobiçado, põe pra cima. Os amigos. Bora, cobiçado. O do Dedé também é terra de Deus. Vem, Deus. DJ. Eu vou detonar. Um, dois, três, pipoca tudo. E doida. E doida. E doida. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Celeste divino merece um no seu corpo, mensagem sublime. Esse é o nosso destino, sonho desiste o céu e a terra vos une. All the things that we wish, they never came true. E doida, e doida, e doida tudo, e doida, e doida. Um, dois, três, vai! Boca tancada, um cachilada, o riticada, hoiate. Nague tancada, tão cachilada, hakecitada, hoiate. Uia wakana, ne hippie uia, na cacedina, hoiate. Bora fritar, bora fritar, bora fritar. Alô, cobiçado! Como é que tá a parada aí, cobiçado? Como é que tá a vibe? O bagulho tá doido, Fabinho! Mente bora, Carvalho! Daqui a pouquinho, Caribe Show! Quem tá feliz da vida, joga a mãozinha pra cima, é! Quem tá feliz de rock doido, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver! Bota a mãozinha, moda! Tu e Jojo na praia. Meu amigo Edinho Una já tá com a gente! Ele é Bial, Alexandre Pardo, tá todo mundo! Vamos transformar o Arei Lounge em uma verdadeira boate. E doida tudo. F10, o cobiçado do Pará. E a vibe do cobiçado e o F10 juntinho. Já tá na hora, maninho. O quê? Bora começar! A Norte Artilharia! O Cobiçado e o F10! Cobiçado! Fábio F10! Dá-lhe meu Cobiçado! O F10! O F10 voltou! Explode o bagulho! Deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, e deixando o batidão, para cobiçado, para cobiçado! E agora? Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Para! Para de dizer que eu te traí. Quem sabe canta? O número 10. De novo! Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te... E agora? Dá-lhe acelerada! Namora não dá, namorada não. Não dá! Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão. Toma, toma, toma! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Vai! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala no cu, uma bala que bate a onda. Botei uma bala no cu, uma bala. Opa, sabotando! O bagulho tá doido no areia de... Explode o bagulho! Fala, peru, cadê você? Acelera, vai, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! O bagulho doido. Olha o sax, olha o sax, olha o sax. Porém, morenita sola, cada uma é sua. Lá vem. Porém, la chica. Parceiro Cínio, dos caras de pau já! Já! Vem comigo! O Cobiçado tá na área! Ronaldão! Tá bacana! O Negão! Tá na área! O Gabriel, o Fábio! Tá do lado do perrinho! Tá mais ou menos aquela tese pra levar ela pra cama! Sai em mim, latica! Me latica! Latica! Latica! Na cara de brava que mina maluca já batendo! Toma, não teve jeito! Ela é folgada! Performante gol! É assim, meu! Voltei! Voltei e já fui de novo! Tô na área, piru, tô na área! O DJ tá na área, tá pronto pra explodir! O DJ... Cadê ele? Já tá aí do lado? Do ladinho! Ele já tá do lado? Do ladinho! Cobiçado! Vai explodir! O que tu tem pra gente, cobiçado? Canhão. Acenda o pavio! Que comece o bombardeio! Explodiu! Bum! Explodiu! Bum! Explodiu! Bum! 3, 2, 1! Pode estourar! Pode estourar! Pode estourar! Pode explodir tudo! Estourar! Mais pólvora! Senti tudo por você, mas você não me deu valor! E o guia? Bill, vai! Quem é sincero, solta a voz! Quando olhei seu celular, vem uma mensagem de alguém me chamando de meu bem, meus olhos se encheram de lá. E agora, papai? Agora, todo tempo sem saída, porque... Agora, senhora, seguir! E aí você... mais. Mas eu sei a quem se faz antecipar. E aí, Wallace? Bora, já. Daqui a pouco eu chego aí com vocês. Você chorar, me perdi. Quem sabe o som da voz, Jorim? Pode chorar. Tá bonito. Se tu não volta, imagine que tô gostando dela. Eu tô gostando de uma prostituta. Pra se falar de amor. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. E aí? Se tu fosse mil grau, não era ex. Não, não. Grau não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não vai. Solteiro não trai não, né? Não, não, não, não, não. O cobiçado tá tocando, olha o que. O que, cobiçado? O cobiçado tá tocando, olha o que. O que, cobiçado? Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Ele é foda! Arrepia tudo, cobiçado! Agora! Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. É o Felipe cobiçado que vai te analisar. Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o anjo vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. E eu tô vidrado em você. Balança a bunda agora, quero ver você descer. Eu sempre blindei meu coração pra não se abalar. Passando a galera cantar aqui no ar, hein, cobiçado, vai! Não se entregar. E agora, Dinho? Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. E esse olhar? Sedutor. Dá-lhe aquela olhada aí, vai! Ruguinho! Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. Bora, Diego Tardelli! Você será Pit Grill, Codi, Kelly Camila. Amor, eles gostam dessa aqui. Vou escrever na rua pra todo mundo ver. De quê? Que eu tô na tua. E eu? E eu amo você. Podem me prender. O quê? Pelo que vou fazer. Mas tudo bem. Se tu quiser, você geme pra mim. Artista e ele, o Felipe Cubis, o Felipe Cubis, o Felipe Cubis, o Felipe Cubis, o Felipe Cubis, o cobiçado, o Felipe cobiçado, o Felipe cobiçado, e o Felipe cobiçado, alô minha fronteira agora, um, dois, três. Tigrinho, bora endoidar tudo no setor. Pra me separar, e a gente se ama. Onde? Na cama ou na lã. Vibe do cobiçado. Você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. O Magno, o da Nike tá comigo. Você pega a mim. Também, eu tiro a roupa do meu corpo. O bagulho é doido. Eu vou pra lua até onde trem. E você? Eu sou maluco. E meu parceiro Renan, eu sou maluca. RW Multimarca, está comigo. Você, bora decelerar tudo, Ade. Maluca, eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca. Maluca por você. Acabei de crer. Se é pra lembrar, bora lembrar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. O incansável bota pra cima, bota pra cima, bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, bota pra cima, joga, vai. Bom, Rob no Arém, Rodrigo Carvalho registrando tudo. Galera da segunda pó, galera da segunda pó, viciado. Galera da segunda pó, galera da segunda pó, vem curtir com essa galera que é sucesso em Santista. Vem, bora aqui com ele, meu parceiro, tá de volta. Rasgou a Bíblia, moleque. Faz o S, L, C, Juninho, metralhando com a família. Super bem, vem, vem, faz o S, faz o S. Vejo todo o águia e a potência desse som indo bem. E o cobiçado é faz o S. Tu quer, tu quer, tu quer. Galera da segunda pó. Tu quer, tu quer, tu quer. Galera da segunda pó. Tu quer, tu quer, tu quer. Galera da segunda pó. Se tu quer, então toma. Canta, canta. Sei que não consegue esquecer. Rodou pro Gleison. O Testa também. Também sofro longe de você. Nossa história de amor até parece novela. Bora, meu parceiro! E o Sino! Os caras de paz! Ando sozinha, tentando esconder a saudade que sinto. Meu amigo Velbert tá aqui com a gente! Valeu, Velbert! Vejo tua boca em minha boca é tão bom. Vejo meu quarto escuro e a solidão vem me dizer. E aí? Júnior Pinho, Luzia Cabrito, Gigi da Dinave, tá ali a primeira em cima dela, bom abraço! Valeu! Então! Bora, Gabriel! Eu vi você, assim é bom. Tô carente, precisando mais um pouco do teu colo, amor. Eu sei você, choro feito uma criança sem carinho, eu não sei viver. E meu parceiro Lucas, espetacular! Espetacular! Tá aqui comigo! Meu amor! Bora, eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar! Alô, meu parceiro Gerrazinho! Alô, meu garçom, providencial balde aqui do lado esquerdo, viu? Outro amor vou encontrar! Se é pra lembrar, bora lembrar tudo! Alô, Edi! É muita emoção! Olha a cara do Alexandre Bar! Ele sabe! Bora, Bial! Vamos! Bora, M40, todo mundo! E agora? Eu! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. E meu parceiro Will! O mais de mil tá aqui comigo! Alô, meu parceiro Paulinho! Ele e o Popi da Nike também tá comigo! E doidando tudo! Alô, Tainá! Registra tudo! O Paulinho, anjo da noite, tá na área! Me diz amor! E o Matheus Menezes e a primeira dama. Já tá no atrito? É doido, é? Não vem mais. O que é o amor? Destrame assim. Vou escrever. Que o quê? Que eu tô na tua. Podem? Será? Mas tudo. Se você se for menina, tu precisa do que, Fabinho? Eu preciso de morfina. Tanto faz, vai! Ui! Ui! O veneno que o teu beijo deixou, não vou suportar. E as loucuras? Faço loucuras por você, menina. E a tua boquinha? Tua boca me alucina. Olha o Fábio performático ali. Povo. Segura o homem. E meu amigo Breno da Marambaia tá aqui comigo. Fala, Breno. Pensando em você. Assim como as luzes. Meus olhos vão. E daqui a pouquinho o cobiçado lá no Caribe Show. Junto com o Kelvin, a nossa segunda-feira. Daqui a pouco no Caribe. Essa aí tu é doido, é. Lembra quando eu caçava curiola em vigia? Bora, meu bolachê. Bora, Gi. Daqui pro pior. Te garante? Imagina, muito fraco. Você chegou, me fez sonhar. E você? Quanto tempo te esperei, pedindo... Pato tá de rock hoje, Pato. Alguém pra amar. Ele não gosta que mande abraço nessas horas. Na janela do meu corpo. Entregando o ferro. Que mira. Ele tá só segurando. E aí? Tocando belas canções pra você me escutar. Que já meteu o chifre. Que já levou canda. Só de longe. Te admira quando você passa. Você que perdeu uma chave. Cantando a acho que tem uma chave de um carro também. Uma chave de um cofre. E do porquinho aqui também, ó. De quem é? De quem é? Vem aqui no comando pegar, viu? Banda AR15 disparando. Canta, Rebeca. Chegou, me fez sonhar. Vou entrar num balde aqui. Tanto tempo te esperei, pedi. Vou até aquecer. Família Picho da Cabanagem. Com a gente, bora minha família. Vamos! Chifre do ladinho. Olha o Messi, chegou. Nunca jogou nada. O bora gordinho da Brasília. Conquistou meu corpo. Aqui comigo. Olha a cara do gordinho como tá, quer ver, sabe? Ele já tomou umas duas já, né? Pra que ficar tão longe assim? Segue a vibe. Te entreguei o meu coração. E eu? Quero te ouvir cantando a mais bela canção. E a? Te admirando na janela do meu coração. Bora, Thiaguinho da Rote! Vem, garoto, vem! O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo Fábio. Do Águia de Fogo, amor. DJ Alice só tocar. O cobiçado do Detona. Os nossos corações com lindas canções. Pega, Fábio, não encosta muito, que senão eu já vou querer. Só pra mim, baby, agora escuta o que... Vai que eu ainda acostumo ainda. Levante a mão e faz o S. É o som da Gagliardi. Empresário Weber, tá aqui com a gente. Ele e o Renan RW Multimarca, Jani. Um abraço! E Juninho Pop. E aí? Eu tô satisfação. Super forte. O Águia de Fogo. Alô, Irã. Claro que os outros vão dizer que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim.